Bem, Alcântara era um núcleo muito pobre. Havia pessoas que viviam, na realidade, com muitas dificuldades. Era uma classe operária. A lembrança que eu tenho é as avós tomavam conta realmente dos netinhos, não trabalhavam. Portanto, e toda aquela vivência que eu tinha durante os dias que passava em casa, enquanto ainda não estava na escola, era muito engraçada, porque nós brincávamos muito nas ruas, brincávamos uns com os outros, circulávamos em casa dos vizinhos, porque havia muitas crianças, todas éramos praticamente as mesmas idades, e entrava-se na casa do vizinho, não era preciso bater à porta. A chave estava E sempre na essa porta, ou proximidade. havia uma aldraba que se Claro. abria. Eu estar numa casa ou estar noutra, era praticamente a mesma coisa. Realmente, a imagem que eu tenho era de pobreza. Não quero dizer nem que na minha casa houvesse pobreza, nós éramos umas pessoas que, pelo facto talvez do meu avô já ter um emprego que se pudesse considerar melhor pago, porque trabalhava na Lisnave. Meu avô era ferramenteiro Na na Lisnave, propriamente Lisnave, aonde? Em que na zona? Rocha do Conde de Rocha do Óbidos. Conde de Óbidos. Portanto, eram aí os grandes estaleiros da Da Lisnave Lisnave. naquela altura. Portanto, uns estaleiros com uma envergadura extraordinária, que faziam grandes reparações, faziam construção naval, já desde há muitos anos. Eram edifícios imensos, toda aquela área de 24 de Julho, quase até Santos, era ocupada pelos edifícios da Lisnave. E, portanto, aí, claro, eu nunca me lembro de ter sentido necessidades de espécie nenhuma, nem em roupa, nem em comida, nem nada. Mas lembro-me Embora se apercebesse de me dessa aperceber, diferenciação exato, social, lembro-me de não é? viver com as minhas meninas, com quem eu brincava na rua, que havia grandes dificuldades. Havia pessoas que, na realidade, muitas vezes não tinham o que comer. Lembro-me da minha avó ir levar à casa da minha vizinha muitas panelas de sopa, porque era uma forma de ajudar, porque havia Havia crianças essa pequenas, entreajuda entre as pessoas que havia essa aquelas pessoas entreajuda, é poderiam. verdade. Não era outro tipo de comida, né? Era sopa, mas lembro da minha avó levar sopa para casa dela para realmente ajudar. E como é que era toda aquela azáfama dos operários, dos comboios a circular? Ah, isso era Essa muito parte, o que é giro. que recorda? O que eu recordo, olha, Alcântara era um formigueiro de gente, porque havia muitas fábricas. A doutora nem imagina a quantidade. Aqui neste próprio local, no Calvário, isto era um enxame de pessoas, porque havia aquela circulação principalmente durante a hora da entrada ou saída E da das saída. fábricas, não é? Havia o som dos apitos das sereias das fábricas, que mandavam Que eram aqueles sons marcantes, não é? marcantes, que era a hora da entrada, não é? Lembro-me até um caso muito engraçado que a minha mãe contava na própria 24 de Julho, na fábrica, que o guarda da fábrica, que era quem tocava a sereia da entrada, vinha sempre à porta ver se vinha alguém a correr pela 24 de julho, ainda para entrar à Para entrar hora. ainda. E então prolongava mais um bocado de tempo o toque, porque depois, quando o toque deixava de soar, é que era considerada Um falta, atraso, não o pois. atraso. Até lá não era considerada atraso. E então ele prolongava um bocadinho mais o som da Que sereia, que giro. era para dar ainda entrada. Realmente as pessoas aqui viviam neste grande núcleo, um núcleo onde não faltava nada em termos de abastecimento. Nós podemos considerar que Alcântara era uma zona praticamente autónoma em termos de abastecimentos, porque havia as mercearias, muitas mercearias, onde se fazia o abastecimento diário, porque não havia frigoríficos e as pessoas precisavam de fazer as suas compras diárias. Havia, portanto, lojas de louça, havia lojas de roupa, havia chapeleiros, havia sapatarias, Ou cabeleireiros. seja, isso significava que as pessoas Não permaneciam em permaneciam Alcântara, aqui, não tinham não necessidade precisavam de se de ir mais lado nenhum, deslocar a lado sempre à nenhum. baixa. Funerárias, lojas de penhores, que faziam parte do E dia a havia dia. também a parte da diversão, E a não é? parte da Os diversão. cinemas. Também havia os cinemas, havia Então, aqui o cinema da promotora. quais os cinemas que se lembra, Lília? Lembro-me muito bem aqui da promotora, que eu frequentava. Lembro-me do Piolho de Alcântara, mas que eu não frequentava, porque esse era destinado a pessoas com uma classe, quer dizer, ainda mais baixa do que a minha, porque realmente eram pessoas que viviam na zona abarracada toda da Avenida de Ceuta, no Casal Ventoso, ou nas próprias ilhas, que eram os grandes edifícios que havia aqui na zona da rua do mercado, este mercado de Alcântara, que era um enxame de gente, aquelas ilhas, viviam muitas pessoas em casas muito más, casas muito pequeninas, com muito poucas condições. Então a promotora era frequentada por uma classe, sim, já um pouquinho mais abastada. Já era. E que se calhar com outro tipo de programação de cinema também. Sim, os filmes que vi ali, já me lembro que seriam filmes, quer dizer, lembro-me melhor porque já era um bocadinho mais crescida, já devia ter os meus 12 anos, por aí. Um filme que foi muito falado, que era A Noiva, um filme espanhol ou argentino, sei que era falado em espanhol, não me lembro agora, mas que tinha como principal ator um cantor de charme naquela altura, que é o António Prieto, que cantava aquelas canções todas a propósito das cenas do filme. Esse filme correu todos estes cinemas aqui da área, o Palatino, que ficava lá em cima, lembro-me do Palatino, o Salão Portugal, ficava junto à Igreja da Memória, também frequentava esse cinema, e portanto nós, sempre que a noiva passava nesses cinemas, nós íamos ver, porque aquilo era um filme para 500 vezes, exatamente. É quase como uma música no coração. Como uma música no coração, é verdade. No Piolho realmente não me lembro, mas lembro-me que passava assim filmes que nós chamávamos umas covoiadas, assim, aqueles mais, filmes que... Mais para outro público. Sim, para outro público que vibrava muito com aquelas coisas. Depois havia, realmente, durante esses espetáculos que eu lembro-me de ouvir contar no Piolho, que havia assim sempre umas grandes algazarras lá, as pessoas portavam-se mal, não é? Claro, porque não tinham educação, nem sabiam estar, e aquilo era sempre um grande rebuliço.